Max Hidrate é o seu creme do pé. Rachadura, frieira e chulé, combata com Max Hidrate. Max Hidrate, deixe os seus pés hidratados, macios e perfumados. Max Hidrate é o creme do pé que os seus pés merecem. Max Hidrate, você encontra nas melhores farmácias. Rádio Povo. ZYH 472, 1460 kHz, Rádio Povo de Jequié. Estúdio e parque de transmissão situado no anel viário, quilômetro 4, sem número, CEP 45208-180, Jequié, Bahia. Telefones: escritório 73-3527-4114, estúdio 73-3527-1460. Rádio Povo, uma emissora do Sistema Paz de Comunicação. A moda da viola e a informação chegam bem cedo no Amanhecer no Sertão, na sua Povo. Fique ligado. Eu tenho uma informação que é muito importante para você. Estomafiga é um suplemento que auxilia na digestão, combatendo os males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre e má digestão, você alivia tomando Estomafiga. Estomafiga é o suplemento que combate os males do fígado e do estômago. Estomafiga você encontra nas farmácias e drogarias de todo o Brasil. Rádio Povo apresenta Fim de Tarde. Giro de informações, dicas, entrevistas, o sucesso do ouvinte e muita descontração. No Final de Tarde da Povo. Boa tarde para você, nossa companhia. Alô, minha amiga. Alô, meu amigo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde para a senhora também. Hoje é quarta-feira, dia 10 de agosto de 2016. A partir de agora até as 18 horas, seu nosso fim de tarde. E você em casa ligando, participando, interagindo conosco pelo 3527-1460, pelo WhatsApp da Povo no 739-91-1043. Ou procurar e se inscrever e ficar à vontade. Jussara. Jussara Oliveira. Você já sabe, né, que até as 18 horas eu te faço companhia, dizer que é um prazer. Tio Cálcio B12 fortalece os ossos e nervos. Tio Cálcio B12 auxilia no tratamento da anemia. Tio Cálcio B12 repõe o cálcio, prevenindo a osteoporose. Tio Cálcio B12, você encontra só nas farmácias. Rádio Povo. Olá, eu quero falar com você sobre Tiogenol. Tiogenol alivia as dores do corpo, cansaço físico e mental. Tiogenol auxilia na prevenção da anemia, fortalecendo nervos, músculos e os ossos. Tiogenol é indicado também para quem anda com esquecimento. Tiogenol reativa a sua memória, fortalecendo você da cabeça aos pés. Fique mais forte e disposto, tomando Tiogenol líquido ou comprimido. Tiogenol, o azulzinho que lhe dá força. Você encontra em todas as farmácias. Anote. Tiogenol. Na Rádio Povo. Max Hidrate é o seu creme do pé. Rachadura, frieira e chulé, combata com Max Hidrate. Max Hidrate, deixe os seus pés hidratados, macios e perfumados. Max Hidrate é o creme do pé que os seus pés merecem. Max Hidrate, você encontra nas melhores farmácias. Rádio Povo.